Simplesmente não consigo estar bem-humorada pela manhã. Querida Julie, diz o escritor francês Balzac, é mais fácil ser um amante do que ser um marido, pois é mais fácil dizer coisas inteligentes em vez de em quando do que dizê-las todos os dias. Balzac tem em mente o fato de que um relacionamento ilícito se limita a um curto período de tempo, durante o qual a pessoa pode mostrar a sua porção mais atraente. Já um casamento é um casamento, seja de manhã, cedo ou tarde da noite. Essa é uma das dificuldades comuns a todos os casados. Eles estão juntos, mesmo quando não são atraentes. Dormir com seu cônjuge é uma belíssima experiência de intimidade, como você já sabe, mas também significa que vocês acordarão juntos, o que para a maioria das pessoas não é o melhor momento do dia. Estamos desarrumados, sonolentos, sem vontade de conversar e normalmente na correria que antecede o dia de trabalho. Se esse aspecto potencialmente decepcionante da intimidade conjugal não for contrabalanceado pelo aprofundamento do amor e da vida espiritual do casal e por uma boa dose de paciência, pode causar dificuldades que de fato não existem em relacionamentos passageiros. Há diversos modos de lidar com esse problema. Se seu humor não for bom pela manhã, converse sobre o assunto com Michael, mas espere até mais tarde, quando estiver mais acordada e com os pensamentos mais organizados. Diga-lhe que sente muito e que está tentando mudar, embora seja difícil. Garanta-lhe que de manhã cedo você não é a mesma e peça para ele evitar discussões nesse horário, pois há grandes chances de que terminem mal. Michael não lhe pediu mesmo em relação a quando chega do trabalho cansado e mal-humorado? Sim, Balzac tem razão. É mais fácil ser uma amante do que uma esposa, pois é mais fácil ser atraente de vez em quando do que todos os dias o tempo inteiro. Nossa preocupação, porém, não é com o que é mais fácil, e sim com o que é mais belo. Um relacionamento baseado em sentimentos passageiros ou um amor profundo e duradouro, selado pelo casamento, no qual o casal se ama na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. O casamento é o belo mistério do amor fiel. Um tema tão profundo e tão fascinante que faz romper em mim uma torrente de pensamentos que desejo compartilhar com você. Seu casamento será abençoado, pois você e Michael percebem a maioria dos perigos e estão trabalhando para evitá-los com as armas do amor. Transmita a Michael meus mais afetuosos cumprimentos. Lily.